Jesse Atalaya. Sempre dava errado, tudo que eu ganhava ia pro espaço, que não era o sideral, mas pro espaço cerebral. Tudo que eu ganhava ia para a mente, foi a maneira que eu encontrei pra seguir em frente. Uma vida louca queria percorrer, sem saber que final ia ter. O barato era só curtir, às vezes não sabia nem pra onde ir. Não me preocupava com o futuro, se era longo ou se era curto. Fazia umas fitas e curtia um som. O barato era louco e só ficava doidão. Parecia não ter mais solução, perdi o senso de direção. Seguia pro lado que ao homem seduz. Eu queria encontrar a luz. Não deixe que as trevas venham dominar. No futuro que você queira conquistar, saia de dentro desta escuridão. Deixa a luz invadir o seu coração. Te engole, grita socorro, quem te socorre? Preto pobre, branco pobre, rico snob, cheiro de lixo, sem trampo fixo, maldade fixa, o cão atiça, sonho que parece nunca realiza, noite escura, fria, pesadelo, agonia, comportamento pagão, até os raios do sol da justiça cortarem a escuridão, martelo esmigalhando pedra, trazendo luz ao coração, vida, o nome da operação é vida, louvado seja por cada palavra lida no livro da vida, que me trouxe vida e me fez ficar esperto, deixar de ser um trouxa. Para de pagar pau pros maluco, vida louca. Mano, me ouça, abra a mente. Tudo pode ser diferente. Seja mais um herói de guerra e não sobrevivente. Não deixe que as trevas venham dominar. No futuro que você queira conquistar, saia de dentro desta escuridão. Deixa a luz invadir o seu coração. Não deixe que as trevas venham dominar. No futuro que você queira conquistar, saia de dentro desta escuridão. Deixa a luz invadir o seu coração. Faz sua parte, fica firme. Deixar a luz entrar, pra iluminar o seu coração. Comigo foi assim, encontrei a salvação. Deixe que as trevas venham dominar. No futuro que você queira conquistar, saia de dentro desta escuridão. Deixa a luz invadir o seu coração. Deixe que as trevas venham dominar. No futuro que você queira conquistar, saia de dentro desta escuridão. Deixa a luz invadir o seu coração. Salve!